poder pertence a Cristo, meu Senhor e Rei. A majestade está em suas mãos. Quando Ele ordena, vejo o céu se abrir. Lá na cova dos leões, foi Ele que livrou a Daniel. Pois Ele é fiel. Exaltar o seu nome. Quer te servir, ó Deus. A sua graça me faz viver e me traz a esperança de que posso vencer. Lá na cova dos leões, foi Ele quem livrou a Daniel. Pois Ele é fiel. Pra sempre quero celebrar seu nome, adorar meu Cristo. É meu prazer. Com seu amor já me comprou e me libertou. Pra sempre vou exaltar o seu nome, Senhor. Exaltar o seu nome, Senhor.